E eu sinto tanto por isso. Eu te amo, Pai, para sempre. Com muita saudade, muito choro, tristeza e um luto eterno, eu me despeço da sua presença física. Até breve, Pai. A postagem feita pela Fernanda Túlio, filha de Algaci Túlio, que faleceu aos 80 anos na manhã desta quarta-feira, em decorrência de complicações por conta da Covid-19, Felipe. Exatamente, Giovanni. São personalidades, né, Giovanni? Parece que se tornaram recorrentes e mostra aí a importância da gente tomar todos aqueles cuidados com a Covid-19, o distanciamento social, o uso da máscara, porque, infelizmente, há muita gente ainda que duvida da doença, mas se torna cada vez mais comum, parece cada vez mais presente, a gente vendo personalidades, pessoas que a gente gosta, que infelizmente deixam este mundo aí por conta desta doença que a gente sempre lembra. É uma doença que poderia ser evitada em muitos casos. É uma doença que a transmissão ela poderia ser controlada. E é isso que eu acho que a gente precisa buscar a cada dia, Giovanni. Felipe, há uma outra história interrompida de um professor de inglês de 37 anos. Gostaria que você falasse a respeito disso também. Olha só, Giovanni, é o Fernando César Nazaré, então, de 37 anos, que também morreu vítima da Covid-19 em Curitiba. Ele atuava nas escolas municipais Caiaque, Bairro Novo e São Miguel e estava internado na UTI para tratamento da infecção. Em nota, o SISMAC, o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal, informou que Fernando teve uma piora no quadro de saúde após contrair a doença e foi internado no início do mês. No hospital, ele precisou ser entubado e acabou tendo uma parada cardíaca no final da tarde de ontem. O sindicato até disse que se solidariza, então, com a esposa do professor Fernando, que é a professora Geuciane, que também atua na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, e aos demais familiares e amigos, então, do Fernando. O sepultamento dele está acontecendo hoje, nesta quarta-feira, então, no Cemitério Memorial da Vida, em São José dos Pinhais, mais uma aí das tantas vidas perdidas pela Covid-19, Giovanni. É por isso que a gente tem toda a simbologia quando um paciente, né, durante dias, às vezes meses, né, internado, quando deixa, né, uma UTI, quando deixa a intubação, né, e vai para uma ala com, né, um conceito totalmente diferente, menos pesado, né, que uma UTI. Aí vem aquela plaquinha, eu venci a Covid. Por que tem que ser dessa forma? Isso tem que ser celebrado, né, diante de milhares de pessoas que, infelizmente, morreram e que, lamentavelmente, ainda vai acontecer. E um dos episódios mais recentes é do Cristiano Santos, né, o jornalista Cristiano Santos, nosso amigo, que já dividiu aqui os microfones da Banda B com a gente, ex-vereador, né, já que iniciamos aí uma nova legislatura, e teve todo aquele momento de emoção, né, aí no último fim de semana em que ele deixa a UTI. E eu havia mandado uma mensagem para o Cristiano quando ele ainda estava entubado. Né, e a minha fé, né, e cada um com a sua fé, me dava a certeza que ele iria ouvir essa mensagem. Tá? E ele ouviu essa mensagem ontem, tá? Ouviu ontem essa mensagem, e eu falei para ele o quanto ele era querido, né? O quanto tinha gente torcendo pela recuperação dele. Além de todo o cuidado médico com os profissionais da saúde ali do Hospital Vita, havia muita gente que queria o bem dele, e que essa energia o puxava, né, para cá, o iria manter nesse plano, né? E o Cristiano pediu para agradecer, né, todo esse carinho e essas energias boas que transformam e que continuarão sendo fundamental nesse processo de recuperação que o Cris está passando, tá? E uma vitória, né, por isso, né, de toda essa celebração, porque quando a gente percebe um paciente deixando a UTI, seja próximo da gente, seja amigo, seja conhecido ou não, seja um anônimo, um trabalhador, uma trabalhadora, né, a gente celebra a vida porque, infelizmente, milhares de pessoas morreram. É importante a gente destacar a demora, né, Giovanni? É um tratamento, muitas vezes, da Covid-19 que demora. No caso do Cristiano Santos, foram quase 2 meses e é um tratamento que é distante da família ainda por cima. A gente costuma ali ter aquela, podemos dizer assim, doenças que talvez sejam mais comuns, que não aconteçam num período de um ano, como é o caso da Covid-19 que a gente está tendo neste momento, a família acaba sendo uma parte muito presente na maioria das doenças. Na Covid-19 não é o caso. A família não pode estar presente no dia a dia, justamente porque há este risco de transmissão, há esse risco de contaminação pela Covid-19. No caso do Cristiano Santos, é uma situação bastante feliz, alegre, porque após quase 2 meses ele foi para a ala chamada UTI humanizada, a qual ele pode, a partir de agora, ter o contato da família. E eu acredito que é uma força muito importante em um momento de recuperação como esse. É verdade, Felipe. São 3 horas 35 minutos agora. A informação, a notícia chegando com o Marcelo Borges. A Banda B informa primeiro. Giovanni Barreiro informando que nesse momento tem uma ambulância do SIAT a caminho do acesso do Contorno Norte à Rodovia da Uva, no bairro Roça Grande, em Colombo. Houve uma colisão entre um carro e uma motocicleta. O motociclista está ferido neste local. Já no litoral do Paraná, Giovanni, nesse momento o Falcão 03, o helicóptero do BPMO, o Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, foi acionado para verificar uma situação de um surfista. Banhistas viram o momento em que esse surfista começou a se afastar da praia, da costa, em Matinhos, e por este motivo o helicóptero segue até a região para dar um apoio ao Corpo de Bombeiros, aos guardas-vidas que ficam ali naquela região de Matinhos, na região central do município de Matinhos. Giovanni, ainda hoje vamos trazer informações. A Delegacia de Delitos de Trânsito, a DDTRAN, concluiu inquérito policial que apurou o acidente entre um micro-ônibus e um trem no bairro Cajuru, em Curitiba. Esse acidente aconteceu e foi noticiado aqui na Banda B na madrugada do dia 20 de outubro do ano passado. Uma mulher morreu e outras 5 pessoas ficaram feridas. Para o delegado do caso, o delegado Edgar Dias Santana, o motorista do micro-ônibus deve responder à acusação de homicídio com dolo eventual. Mais detalhes a gente traz na sequência, portanto, aqui do Jornal da Banda B, segunda edição. Repórter Marcelo Borges, aconteceu, deu na Banda B. Obrigado, Marcelo Borges. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com o Marcelo, direto do Amarelinho Banda B. Juliana Rangel, de 19 anos, causou polêmica nesta terça-feira, dia 12. Ela é filha do ex-prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, do PSDB. E a polêmica toda causada quando ela postou um vídeo na rede social TikTok exibindo um frasco de vacina com a logo do Instituto Butantan e escreveu a mensagem: vacina da Covid. Aí o pessoal: mas como assim, hein? A filha do ex-prefeito teve acesso à vacina? Ela postou assim, segurando o frasquinho lá, Instituto Butantan, né? E aí a legenda: vacina da Covid. A gente lembra que em 10... Aí foi um show de comentários, né? Um show de comentários. As pessoas falavam de um suposto privilégio e tudo mais, né? Sendo que a vacina ainda não está liberada. A gente sabe que o governo de São Paulo adquiriu os lotes, tem lá pelo menos 6 milhões de doses garantidas, né? Aí uma série de comentários e as redes sociais, elas borbulham numa velocidade impressionante. E o povo ali, né, dos Campos Gerais, Ponta Grossa principalmente, comentando. O que acontece? Em 10 de dezembro, Marcelo Rangel, quando ainda era prefeito, participou ao lado do governador de São Paulo, João Dória, da assinatura de um contrato de parceria do município com o Instituto Butantan e o governo paulista para recebimento da vacina. E o Instituto Butantan, quando questionado, confirmou que o exemplar que aparece na foto ali da filha do ex-prefeito, a Juliana Rangel, de 19 anos, confirmou que o exemplar é da Coronavac, mas que, e aí veio a explicação, o frasco está vazio e foi apenas uma amostra dada a Rangel como lembrança pela visita que ele fez quando ainda era prefeito de Ponta Grossa. Aí, explicando aí esta situação, né, que deu algumas interpretações e principalmente daqui teria algum tipo de regalia, de benefício por ser filha de um gestor, de um político, de um ex-gestor de uma cidade polo, que é a cidade de Ponta Grossa, né? E aí muita gente ficando enfurecida com isso, inclusive. O que o Instituto Butantan disse não ser é um frasquinho, realmente, lá do Instituto, tem ali a marquinha Coronavac, mas o frasco foi entregue vazio, apenas como uma forma de lembrança ao, à época, prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel. Né? Mas que poderia ter sido evitado? Poderia, né? Será que o pai lá deu um puxão de orelha, conversou? Filha, poderia ter evitado isso, né? Não precisava. Né? A gente é uma família pública, o pai, né, é público. Né? Faltam 20 minutos para as 4, Banda B, a Rádio do Coração. A sua tarde com mais informação. Jornal da Banda B, com Giovanni Barreiro. Banda B. Por um momento, pare. Escute as palavras com o coração. Perceba que os sons não mudam, mas um simples... Tchau, meu bem, te amo. Ganha um significado muito mais especial. Cada momento do seu dia é único. Viva tudo o que há para viver. E conte com o melhor e mais completo plano de benefícios funerários do Brasil. Cemitério Vertical, 0800-416902. Atenção, aposentado ou pensionista do INSS que está precisando de dinheiro, quer resolver seu problema e ainda ganhar R$500? É isto mesmo. Na Carreira Carneiro, você que recebe um salário, empresta R$ 12.802, com parcelas R$ 313 e leva de brinde mais R$ 500 e paga a primeira parcela só em março. É imperdível. Ligue agora ou chame no WhatsApp. 21-18-66-22. Anota aí, 21-18-66-22. Carreira Carneiro, o dinheiro mais barato para aposentados e pensionistas do INSS. Feijão, feijão, feijão, feijão é bom no prato. Feijão pra ser gostoso tem que ser Sítio Cercado. A qualidade do seu alimento tem nome. Produto Sítio Cercado, trazendo mais qualidade à sua mesa. Feijão, feijão, feijão, feijão é bom no prato. Feijão pra ser gostoso tem que ser Sítio Cercado. A Banda B é informação, é futebol, é música. Balanço Esportivo com o timaço de narradores, comentaristas e repórteres da Banda B. De segunda a sábado, às 5 da tarde. Rádio Banda B. Banda B, 3h42. Vamos para a Central do Trânsito. Francine Lopes. O trânsito agora. Boa tarde. Trânsito agora. Boa tarde para você ligado aqui no Jornal da Banda B. Teve um acidente na Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais. Uma batida envolvendo um carro e uma moto quase no cruzamento da Anselmo Vacar. Essa batida foi na pista sentido aeroporto. SEAT faz atendimento no local e o trânsito fica mais intenso ali na via, mas não vale a pena o desvio para o motorista. A melhor equipe de professores e a melhor metodologia de pré-vestibular agora também tem ensino médio. Em 2021, seja Elite Curitiba e comece já. Acesse cursoelite.com.br. O trânsito agora. O trânsito agora. Obrigado, Francine. Tem informação aí? Informação que é utilidade pública para os amigos motoristas que estão dando uma carona para a gente. Faça contato, 8407-0550. Aí tem um rapazinho de 19 anos, que é o ganhador do prêmio de R$1 milhão no primeiro sorteio do Nota Paraná deste ano, que ainda não sabe que é um milionário. O sorteio aconteceu na segunda-feira, a gente divulgou aqui, né? Lembra que falamos? 1 milhão para Curitiba, 200 mil para Paranaguá, 200 mil para Pato Branco. Pois é, o ganhador do prêmio aqui de Curitiba ainda não acessou o aplicativo. Ele também não informou um telefone atualizado para ser informado sobre o prêmio. A Secretaria Estadual da Fazenda também tentou contato por e-mail com o vencedor, mas até agora, nem tchum. O novo milionário tem 19 anos, concorreu com 2 cupons e mora aqui na região de Curitiba. Gastou cerca de R$250. Aí você fala assim, Giovanni, fala lá pro pessoal, já que tem todo o cadastro dele, vai no endereço, vai lá bater palma na casa do moço para falar que ele tem direito a R$1 milhão. E já não fizeram isso? O pessoal já foi no endereço cadastrado, tá? Mas parece que ele não mora mais lá. Agora, isso aqui em Curitiba, tá? Agora estão tentando encontrá-lo em um outro endereço em Pinhais, na região metropolitana. Ele cadastrou 4 compras pelo Nota Paraná, concorreu ao sorteio mensal de R$1 milhão com apenas 2 cupons e deu. Só que agora não estão achando o moço. Ô moço! Agora com essa divulgação vai ficar fácil, né? Que vai ter de consumidor de 19 anos, aí que tem o hábito de pedir, né, a inclusão do CPF na nota, fazendo contato com a Secretaria Estadual da Fazenda, né? Tá fácil, não tá difícil não de achar o menino, mas não tem telefone, não responde e-mail, o endereço cadastrado não bate, não foi encontrado, pelo jeito se mudou, e ele só tem direito a R$1 milhão. O Célio Delgado, olá, estou ouvindo vocês aqui no trânsito em São José dos Pinhais. Valeu, Célio. Cinto de segurança, respeita o limite de velocidade da via, né? E obrigado pela carona. Onde é que você está aí? Está na Rui Barbosa? Onde é que você está em São José dos Pinhais? Boa tarde, Giovanni. Como sou um apaixonado por rádio, tive a honra de acompanhar o Algaci Túlio nos anos 80, um profissional de primeira qualidade, fica a saudade, né? Profundamente lamentável, o Josias Taborda, morador no bairro Boa Vista, atleticano, pois é, fica aí o legado, né? E toda a contribuição feita pelo Algaci Túlio, a comunicação do nosso estado, ao rádio, principalmente, um dos grandes radialistas, né, que, sem sombra de dúvidas, faz parte da história deste importante veículo aqui no nosso estado, especialmente aqui na capital e região metropolitana. Giovanni, é verdade, muito triste, tantas pessoas morrendo por conta dessa doença. Oro a Deus, né, que visite cada uma dessas pessoas, sendo conhecidas ou não, né, que Deus cure cada um. A mensagem aqui da nossa ouvinte, a Genira, que está acompanhando a gente no bairro Bigorrilho. Está uma garoa no Bigorrilho agora, né? Garoinha abençoada, né, Genira? O seu João Augusto, morador no Abranches, está muito triste aí com a informação da morte do Algaci Túlio. Ele acompanhava desde a época que o JP era jornalista, diz aqui o seu João Augusto. O JP tinha uma relação, né, muito próxima com o Algaci Túlio. Né? Quem mais participa? Pode mandar para cá sua mensagem. Faça aqui como esses nossos ouvintes do coração, 8407-0550, Vicente do Tanguá, confirmando aqui a audiência com a gente. A Sheila Maria também está ligadinha aqui no nosso jornal. O Rui do Alto Boqueirão. Giovanni, deixa lá aquele nosso amigo tomar chuva. Faz bem para a saúde. Hoje está no trabalho, na escuta aqui do nosso jornal. É verdade. Deixa lá o nosso amigo tomar chuva. Outro dia eu falava de banho de chuva, né? Que vontade de tomar um banho de chuva. É o que ele deve estar fazendo agora, porque onde ele está, está chovendo. É. Quem mais? Giovanni, manda um abraço aí. Boa tarde. Manda um abraço. Boa tarde. Para o Germano aqui, para minha esposa, para Eva. Para minha irmã que está me visitando, Germano, aqui no sítio, aqui em Araputi, a Carolina. Carolina. E a sogra da minha filha também que está aqui, a Ana. Um abraço aí, tá? Dá um abraço aí. Beleza. Somos de agora e vence. Rapaz, até me perdi aqui agora, né? Eva, a Ana e a Carolina. O jaguaraivense está na escuta, só que está lá em Araputi, né? Né, Germano? Então, um abraço para o Germano, para a Eva, para a Ana, para a Carolina, toda essa família querida, essa turma boa acompanhando a Banda B aí na região de Arapoti. Estão emprestados, né? Estão emprestados aí para Arapoti, mas são de Jaguariaíva. O povo jaguariaivense se encontrando aí por meio das ondas do rádio, né? Somos da terrinha com muito orgulho. Faltam 10 minutos para as 4. Denise Melo está por aqui. Na Banda B, o que você precisa saber na dose certa? Para falar de um assunto que está gerando uma série de perguntas aqui, viu, Denise? Sobre essa discussão, a possibilidade de antecipação do 13º salário? Pessoal aí apresentado, pensionista. Explica para a gente, Denise, e vai falar também do salário mínimo regional. Pois é, Giovanni e ouvintes, vamos falar de dinheiro, né? Tem muita gente hoje interessada numa notícia que foi apresentada em primeira mão pelo colunista Valdo Cruz do G1. A notícia de que o governo decidiu adiantar em 2021 parte dos pagamentos do 13º de pensionistas e aposentados e também do abono salarial, como forma de conter aí o baque à economia do fim do auxílio emergencial. Normalmente, a primeira parcela do 13º, com 50% do valor do pagamento, é paga com o benefício de agosto e a segunda parte com o de novembro. Assessores presidenciais informaram ao colunista que a intenção é pagar a primeira parcela do 13º dos aposentados em fevereiro e a segunda em março. O mesmo calendário seria usado para o pagamento do abono. No ano passado, o 13º do INSS foi integralmente pago no primeiro semestre. E aí ficou aquele aperto, né? No fim do ano, sem 13º para receber. Agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já afirmou que o governo, que começou o ano sem que o Congresso tenha aprovado o orçamento para 2021, teria condições de antecipar benefícios para calibrar a aterrissagem da economia, nas palavras de Guedes. Em relação ao auxílio emergencial, nenhuma previsão. Falando em Bolsa Família, também não tem nada definido com relação à ampliação do programa ou um aumento no valor do benefício. Mas ainda falando de dinheiro no bolso, aproveito para trazer aqui a informação que o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda aprovou os novos valores do salário mínimo regional do Paraná, que deverão entrar em vigor nos próximos dias. Vamos lá. Na categoria dos trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, o piso sobe para R$ 1.467. Empregados domésticos, serviços administrativos, R$ 1.524. Para os empregados na produção de bens e serviços industriais, o piso vai para R$ 1.577. E para o último grupo, na categoria de técnicos, R$ 1.696. Reajuste, então, de 6%. Lembrando que só recebem o salário mínimo regional os trabalhadores que não têm acordo coletivo firmado pelos sindicatos. Na Banda B, o que você precisa saber na dose certa. Já já Denise Melo traz mais informações pra gente, sempre na dose certa. Faltam 7 minutos para as 4. Saudoso Algaci Túlio, Giovanni. Contribuiu muito com o Paraná. José Elias, de Campina Grande do Sul, participando com a gente aqui. Boa tarde, Giovanni. Vigilante Fernando de Araucária, na escuta, que é a P Total aí com a Banda B. Valeu, Vigilante Fernando. Mensagem de voz, coloca no ar. Giovanni Barreiro, boa tarde. Boa tarde. É José Carlos aqui do Jardim Paloma, em Colombo. José Carlos. Então, eu me lembro que em 79 entrei na Polícia Militar e nosso comandante, o nosso pessoal lá, dizia que nós precisávamos escutar programas policiais para nós ficar por dentro das notícias do que estava acontecendo na cidade. E aí que eu comecei a escutar o Algaci Túlio na Rádio Independência. E aí virei fã do Algaci. Que saudades. Valeu, Giovanni. Boa tarde. Olha aí, seu José Carlos, né? Boas lembranças, né? De quando foi que começou a ouvir, né, o Algaci Túlio. Boa tarde, Giovanni. Ah, nós aqui em casa estamos muito tristes, né, com o falecimento do senhor Algaci Túlio. Nós, né, escutávamos muito ele na Rádio Clube quando eu trabalhava com o Peter Júnior, que também já se foi, né, já se foi com Deus. Família aqui moradora em Araucária, a Elvira, né, mandou mensagem aqui pra gente também, lamentando aí a passagem de Algaci Túlio. Quem mais? Olá, Giovanni, muito prazer. Prazer. Eu sou é a Carolina de Jaguariaíba. Estou visitando meu irmão Germano, estou escutando a rádio Banda B. Aqui no Cerrado da Cisa e no sítio, tá bom? Então, um abraço e sou tua fã. Um abraço para todo o pessoal, tá? Minha família mora aí em Curitiba. Boa tarde, obrigada. Oh, a família mora em Curitiba, olha só, hein? Eu falei da Carolina, né? Que havia recebido um abraço aqui do Germano, né? É, feliz com a tua mensagem aqui, viu, Carolina? Muito, muito obrigado. Apareça mais vezes, tá bom? Apareça mais vezes. Faltam 5 minutos para as 4. Já tem a Cláudia Silvério para todo o Norte Pioneiro, Sul de São Paulo também. Atenção, Norte Pioneiro. Um caminhoneiro morreu após uma carreta cair de uma ponte sobre a represa de Chavantes, que fica entre Carlópolis, no Norte Pioneiro, e Fartura, cidade, já no interior de São Paulo. O acidente ocorreu nesta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo bateu em uma das guias de proteção da ponte Benedito Garcia Ribeiro e caiu, gente. Foi lá para baixo, caiu na represa. O motorista ficou preso na cabine do veículo e morreu no local. Imagina só, né? Olha a dinâmica deste acidente. A carreta cai na represa, o motorista preso, né? Não houve aí o que pudesse ser feito. A polícia rodoviária e os bombeiros apuram se o motorista viajava sozinho ou tinha alguém, né, ali no veículo junto com ele. A ponte fica a 11 quilômetros da cidade de Carlópolis. São cerca de 53 metros de altura, 1.550 metros de extensão e é a 18ª maior ponte do Brasil. É, eu já fiz aí o trajeto Paraná-São Paulo via interior, e é uma ponte realmente extensa, uma região muito bonita, a represa ali de Carlópolis, represa de Fartura, né, depende de que lado você está, é uma imensidão de água, né? E, infelizmente, novamente acontece ali um acidente trágico na região. Eu digo novamente porque há 9 anos, lá em setembro de 2012, um acidente na mesma ponte mobilizou equipes de resgate dos dois estados. À época, o motorista perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um carro e o caminhão acabou pendurado na ponte. Não chegou a cair. O motorista, que tinha 33 anos, foi retirado da cabine por pessoas que passavam pela ponte. Elas jogaram uma corda para puxá-lo. Apesar do susto, o caminhoneiro não ficou ferido. E o veículo foi retirado do lugar 5 dias depois com a ajuda de um guindaste, né? Lá naquela situação em 2012, o motorista teve sorte porque o caminhão não chegou a cair, né? Diferente de agora, que a carreta foi parar lá na represa, lá embaixo, né? São 53 metros da ponte até a lâmina d'água, aí mais a profundidade ali da represa. Infelizmente, ele ficou preso na cabine e provavelmente possa ter morrido ali afogado. As causas da morte, aí isso vai constar no exame de necropsia. São 3h58, tem mais uma informação que vem do interior do estado, Felipe Ribeiro? Tem sim, Giovanni. Olha essa situação que vem de Alvorada do Sul, no norte do estado. O vereador Diogo Canata, mesmo estando preso, ele foi reeleito nas eleições municipais de 2020 e ele agora foi empossado por videoconferência nesta quarta-feira. Ele foi o quarto vereador mais votado da cidade e está preso desde julho de 2020. Olha só, Giovanni, segundo o Ministério Público do Paraná, ele é suspeito de chefiar o tráfico de drogas na cidade, mas a posse foi realizada por determinação da Justiça. Vale a gente destacar, então, que ele está preso desde julho do ano passado e, mesmo assim, conseguiu a diplomação para participar do pleito eleitoral, venceu as eleições e agora saiu, então, a posse. A posse da Câmara havia acontecido no dia 1º de janeiro, mas por conta aí de algumas decisões judiciais, a dele foi adiada e aconteceu na sessão, então, desta quarta-feira, por determinação da Justiça. Mas o vereador, o Diogo Canata, Giovanni, ele concedeu uma entrevista hoje pela manhã à TV Tarobá e falou sobre essa expectativa de assumir o mandato, mesmo nessa situação estranha aí de estar preso e participar de todos os atos por videoconferência. Foi um excelente trabalho do meu advogado, Rafael Garcia, e o corpo jurídico dele, né? Porque até que se prove ao contrário, eu sou inocente. Vou provar minha inocência no decorrer do processo. O processo ele é muito longo. Então, eu já estou há 6 meses aqui e, graças ao trabalho do advogado, foi concedido minha posse em Alvorada do Sul. Isso aí é devido ao trabalho da gente. Eu sou vereador há 3 mandatos, né? Então, eu fiz um trabalho muito bom no município, sempre contribuí com a população. E através disso tudo, está aí demonstrado aí que a democracia foi feita, a população tem o direito de votar e me elegeu, concedeu uma eleição para mim. Só para a gente deixar claro, Giovanni, olha só, o Diogo Canata ele foi alvo de uma operação da DENARC, a Divisão Estadual de Narcóticos. Em julho, de acordo com a polícia, os agentes encontraram na casa dele aproximadamente 30 quilos de crack e também armas. O Ministério Público do Paraná afirmou que o vereador é suspeito de comandar o tráfico de drogas na cidade, além de praticar agiotagem, lavagem de dinheiro e fornecer armas de fogo para atentados contra policiais militares. Após a prisão, o vereador, na ocasião, ele já havia sido eleito, foi afastado e teve o salário suspenso. Salário que, por determinação do Tribunal de Contas agora, Giovanni, continua suspenso. Foi uma sugestão lá feita pelo Tribunal de Contas à Câmara Municipal, mas que o vereador pode recorrer à Justiça caso queira voltar a receber aí os R$ 4.800,00, que é o salário de vereador em Alvorada do Sul. Obrigado, Felipe Ribeiro. 4:02, Cláudia Silveira está chegando. Ô, Felipe, você conhece Timburi? Não conheço, Giovanni. Também não conheço, mas vamos dar uma passadinha por lá. O rádio nos leva para Timburi, Felipe Ribeiro. Vamos lá. Tá na cidade de Timburi, tá na Banda B. Isso, São Paulo. Agora a gente ali, interiorzão mesmo, né? Voltamos ali, represa Chavantes, né? Ardura, Carlópolis e chegamos até Cambará, Claudinha. Banda B Curitiba. Segue daí. J331. AM550, Banda B Cambará, no Norte Pioneiro. ZYJ202, AM650 e na internet, bandab.com.br. A Banda B é a rádio do coração. Todo mundo sintonizado na mesma frequência. Em cada canto da cidade, a Banda B é campeã de audiência. Estamos apresentando Jornal da Banda B, segunda edição. Oferecimento: Benepop Implantes. Ligue 0800-003-0313. Atenção, aposentado pensionista do INSS que está precisando de dinheiro, quer resolver seu problema e ainda ganhar R$500. É isto mesmo. Na Carreira Carneiro, você que recebe um salário, empresta R$ 12.802,00, com parcelas R$ 313,00 e leva de brinde mais R$ 500,00 e paga a primeira parcela só em março. É imperdível! Ligue agora ou chame no WhatsApp 2118-6622. Anota aí, 2118-6622. Carreira Carneiro, o dinheiro mais barato para aposentados e pensionistas do INSS. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Por um momento, pare. Escute as palavras com o coração. Perceba que os sons não mudam, mas um simples... Tchau, meu bem, te amo. Ganha um significado muito mais especial. Cada momento do seu dia é único. Viva tudo o que há para viver. E conte com o melhor e mais completo plano de benefícios funerários do Brasil. Cemitério Vertical, 0800-416902. Show de bola, banda B! Nesta sexta-feira tem o Tricolor em campo pelo Brasileirão. Sampaio Correia, Paraná! A partir das 7h15 da noite, direto de São Luís, no Maranhão, Sampaio Correia e Paraná. Todas as emoções do Tricolor do Campeonato Brasileiro, você ouve com o Timaço Nota 10 da Banda B, a rádio do coração. Forte no esporte! Esporte é Banda B! Oferecimento! Conheça Fiat Argo Tracking, o carro movido à adrenalina. Banda B, 4 horas, 6 minutos, agora às 4h06, dentro da segunda hora do nosso jornal. Bem-vindo, bem-vinda a você que está ligando o rádio neste momento. Se junta à grande audiência aqui do jornalismo da Banda B. Hoje é quarta-feira, viu, minha gente? Quarta-feira, aos pouquinhos, a gente vai vencendo aí mais uma semana. Já estamos no meio dela, hoje 13 de janeiro, 23 graus e 6 décimos de temperatura agora. A condição de instabilidade ainda para esta tarde, ou seja, pode chover em alguns pontos de Curitiba, região metropolitana também.